Alegres Trópicos, TV Surpresa, TV Game, Carmen Cantora, Carmen Hollywood. Este andar dedica-se à produção cultural e artística brasileira reconhecida internacionalmente, à televisão e à eterna embaixadora Carmen Miranda. Aqui o visitante poderá rever os principais momentos em que a TV virou praça pública e que o país inteiro parou para assistir televisão, seja em momentos no noticiário ou até mesmo em capítulos finais de novelas. Duas salas desse pavimento serão dedicadas a Carmen Miranda. Personagem síntese do Miss, a pequena notável estilizou a baiana com seus balangandãs, que fez parte do imaginário nacional. Falou das comidas, do hábito de ir à praia e do modo de vida do Brasil no mundo. O visitante poderá conhecer toda a exuberância de Carmen Miranda por meio de suas fotos, seus trajes e acessórios mais icônicos, além de poder escutar qualquer uma das quase 300 gravações realizadas por ela e se impressionar com as melhores cenas dos seus filmes em Hollywood. O Miss vai mostrar, de fato, o que a carioca tem.